34. Unitep, excelência acadêmica que cruza fronteiras. Momento SUV Nissan. Um bloco de ofertas da Nissan Ben para você pular de alegria. Novo Nissan Kicks Exclusive 1.0 Turbo, piloto automático adaptativo, painel digital com multimídia de 25 polegadas, Android Auto Car e Apple CarPlay, câmera 360, freio de estacionamento elétrico, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, assistente de frenagem traseiro, rodas de liga leve aro 19 e muito mais com taxa zero e primeira parcela somente para junho. Nissan Ben, via Chico Mendes 1437, segundo distrito. Desacelere seu bem maior é vida. Se não for assim, não me deixe ir.

e com ela vem Jesus, nossa casa abençoar, nossa casa abençoar. Veio aqui, mãe peregrina, ela vem do santuário e o evangelho nos ensina. Aqui também vem nos ensinar a fazer aquilo que Jesus mandar. Seja mãe a nossa casa, teu pequeno santuário, que a família viva unida pela reza do rosário, pela reza do rosário, pela aliança de amor. Abençoa nossas vidas, te pedimos com fervor. Fica aqui também. Vem nos ensinar a fazer aquilo que Jesus mandar. Vem nos dar o teu abrigo. Vem, ó mãe, nos transformar, faz também ser Nazaré, nossa casa, nosso lar, nossa casa, nosso lar. Com teus olhos ilumina, és bendita, mãe de Deus, sê bem-vinda, peregrina. Jesus, fica aqui também. Vem nos ensinar a fazer aquilo que Jesus mandar. Fica aqui também. Vem nos ensinar a fazer aquilo que Jesus mandar. Comerciante, quer oferecer conforto aos seus clientes? Santeri Carina Distribuidora tem a solução. A linha Personal Baby traz fraldas e papéis higiênicos de qualidade, perfeitos para famílias exigentes. Além de guardanapos, absorventes e papel toalha. Aumente suas vendas. Ligue ou mande WhatsApp para 68-3212-5002. Santeri Carina Distribuidora. Conforto que vem. Vírus, fungos, bactérias ou ácaros. Chame a Imops. Sanitização e desinfecção com equipamentos e profissionais qualificados. Atenção, todos os comércios, residências e condomínios. Vamos exterminar o coronavírus e garantir a saúde de todos. EMOPS, sanitização de ambientes, dedetização, desobstrução de esgoto, limpeza de fossa séptica e de caixa d'água e locação de banheiro químico. Faça já seu orçamento. 3244-1633 ou WhatsApp 99609-2290. EMOPS, 49 anos contribuindo com um ambiente limpo e saudável. Sociedade! Quando o assunto é Steel, você já sabe. É na Maju Máquinas, Agrocomercial São José e Brasi Máquinas que você encontra tudo. Em Rio Branco, a Maju Máquinas tem dois endereços. Travessa Hernandes Fernandes, 35, Triângulo Velho. WhatsApp 68 99201-0734. E a filial na estrada de Porto Acre, 145, Alto Alegre. WhatsApp 68 99211-5300. A Agrocomercial São José está na Avenida Nações Unidas, 3031, Estação Experimental. WhatsApp 68 99205-2099. E no interior, Agrocomercial São José, em Sena Madureira, Feijó, Manuel Urbano e Epitaciolândia. E Brasi Máquinas, no Bujari, Brasileia e Assis Brasil. Aqui você encontra toda a linha Steel, motocultivadores, motosserras, lavadoras, roçadeiras, pulverizadores, sopradores e muito mais. Além dos lançamentos Steel, os novos motores estacionários e cortadores de grama a combustão. E claro, assistência técnica autorizada com profissionais treinados pela fábrica. Maju Máquinas, Agrocomercial São José e Brasi Máquinas, sempre com uma Steel perto de você. Comerciante, quer marcas que transformam o dia a dia? Abasteça com Unilever e Carina Distribuidora. Há 95 anos no Brasil, com marcas como Omo, Seda, Dove, Rexona, Hellmann's, entre outras, que são sinônimo de confiança e qualidade. Aumente suas vendas. Ligue ou mande um WhatsApp para 68-3212-5002. www.compra-agora.com.br. Unilever e Carina Distribuidora. Qualidade que vende. Rádio Cidade. Com a emenda do deputado federal Dr. Eduardo Veloso, a Universidade Federal do Acre levou pela primeira vez um curso de mestrado em educação para o interior do estado, na cidade de Japuri, uma conquista histórica que mudou a vida de professores e estudantes, gerando conhecimento qualificado e oportunidades sem precisar sair do município. Dr. Eduardo Veloso, o deputado federal que acredita na força da educação e no futuro do nosso Acre. Comerciante, quer levar o estilo brasileiro para sua prateleira? Com Havaianas e Carina Distribuidora você pode. Com 252 milhões de pares vendidos por ano desde 1962, as Havaianas trazem conforto e cores que seus clientes amam. Abasteça agora e veja suas vendas decolarem. Ligue ou mande um WhatsApp para 68-3212-5002. Havaianas, todo mundo usa, todo mundo ama. Havaianas e Carina Distribuidora, o ícone que vende. Rádio Cidade. O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil está do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Momento SUV Nissan. Um bloco de ofertas da Nissan Bem para você pular de alegria. Novo Nissan Kite, Sense Plus, motor 1.6 Flex, câmbio automático CVT, alerta de colisão frontal com frenagem autônoma, multimídia 8 polegadas Android AutoCar e Apple CarPlay, câmera de ré, sensor de estacionamento, roda liga leve de 17 polegadas e muito mais, com taxa zero e primeira parcela somente para junho. Nissan Bem, via Chico Mendes 1430 37 segundo distrito. Desacelere seu bem maior Rádio na vida. Rádio Cidade. Tem o Acrijet quando precisar. Acrijet. Quando meu cartucho precisar carregar. Tem o Acrijet pro computador. Impressora, suprimento, é pra lá que eu vou. Pra Acrijet. Pra Acrijet. É produto e assistência que me conquistou. Cartuchos novos e remanufaturados. Computadores, impressoras, suprimentos, eletrônicos. Fone 3223-3197. Na Avenida Ceará Centro. Em Rio Branco, Acrijet. Venha pra lá que eu vou. A Frios Vilhena saiu para levar o seu produto Aurora, nobre e vigor. laranja, campo verde, uni, baby, aquela Frios Vilhena levou. Lá na sua mesa não faltou pipi Frios Vilhena. Produtos da Frios Vilhena chega em todo lugar, com as melhores marcas pra você saborear. Quando a Frios Vilhena chega com seu caminhão, Frios Vilhena levou. Lá na sua mesa não faltou Frios Vilhena, abastecendo nosso Acre de sabor e qualidade. Porque desde 1991, Frios Vilhena levou. Lá na sua mesa não faltou Rádio Cidade. Madeireira Popular já ficou famosa assim. É a casa da madeira, é ela que eu quero sim. Tudo beneficiada, eu liguei, logo chegou. Madeireira Popular, rapidinho entregou. Quem é a casa da madeira? É Madeireira Popular. É popular, Madeireira Popular. Pede Madeireira Popular em sua obra. É preço baixo porque produz tudo. 3225-4266. Na rua Minas Gerais, no Preventório. Madeireira Popular. A casa da madeira. 107,1. Madrugada vai ter a luz acendendo. Ela foi e volta abrindo a porta que ela saiu batendo. Ela pede desculpa sem usar uma palavra, mas usa o quarto todo pra dizer que está errada. Que hoje a dona da razão acordou a mais certa do mundo. Um divórcio nada, visando tudo. Foi dormir na sala e eu nem dei assunto. Mas eu sei que no meio da madrugada vai ter a luz acendendo. Ela foi e volta abrindo a porta que ela saiu batendo. Ela pede desculpa sem usar uma palavra, mas usa o quarto todo pra dizer que está errada. Mas eu sei que no meio da madrugada vai ter a luz acendendo. Ela pouco e volta abrindo a porta que ela saiu batendo. Ela pede desculpa sem usar uma palavra, mas usa o quarto todo pra dizer que está errada. É por isso que eu nem entro na pilha. Já conheço o começo dele, fim das discutidas. Já conheço o começo dele, fim das discutidas. Calma, deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. O que você sente quando você mente a minha cara pra ter uma hora de cama suada? Eu percebo a cada visita. Você não gosta de mim, você gosta é da conquista. Quero ver! Ah, e agora como eu fico nessa casa? Com sorriso ou choro no rosto? Cê vem aqui me acostuma errado. Toma meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não por ser gostoso. Somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. Tem uma hora de cama zoada. Eu percebo a cada visita. Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista. Porque você vacilou pouco com ela, né? Lembro que eu prometi que não ia assumir, não ia te deixar e nunca ia fazer símbolo chorar. Pois é. Juntou um pouco de falha no meu caráter com a invatoridade da minha parte. É assim que uma insegura nasce. Se hoje ela não consegue confiar em mim, se ela depois é nada até onde não tem. Se ela não consegue se entregar, a culpa é minha, a culpa é toda minha. Se hoje ela é fria, eu que estriguei. E pode me chamar de otário, eu sou esse. Se ela tem o pé atrás com todo mundo, fui eu que puxei. Pediu pra cuidar, eu não cuidei. Era pra lá dramatizar. Foi isso que rolou. Era pra matramatizar. Juntou um pouco de falha no meu caráter, uma imaturidade da minha parte. É assim que uma insegura nasce. Se hoje ela não consegue confiar em mim, se ela depois é nada até onde não tem. Se ela não consegue se entregar, a culpa é minha, a culpa é toda minha. Se hoje ela é fria, eu que esfriei. E pode me chamar de otário, eu sou esse. Se ela tem o pé atrás com todo mundo, fui eu que puxei. Viviu. Era pra lá pra lá dizer. Fui lá e traumatizei. A rádio que pensa em você. Sabe quando a gente termina um relacionamento e sente um alívio? Já passei por isso. Sabe quando a gente mete o louco na cidade sem moer? Também já fiz isso e ainda tô fazendo. Eu já morri batons pela cidade, mas nada paga minha saudade. Eu tento, mas não acho alguém no nível. Só acho um bolinho combate. Só falta de maturidade. Foi igual de desculpa, cara de pau, mas deu saudade. te juntei quando a raiva tava no ar. Eu fui um trouxa, a gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade. Para que pra te buscar ainda não é tarde. Eu já voei fantôs pela cidade, mas nada apaga minha saudade. Eu tento, mas não acho alguém do nível. Só já vou me combater. Foi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade. Eu te chutei quando a raiva tava no auge. Eu fui um a gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade. Ei, foi invade. Eu te chutei quando a raiva tava no ar. Eu fui um trouxa. A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade. Fala que pra te buscar ainda não é tarde. Carnaval de ofertas é na Riviera Seminovos. 55 anos de experiência, com veículos selecionados, baixa quilometragem e garantia. E neste mês, caia na folia com condições imperdíveis. Bônus de até 5 mil. Taxas a partir de 0,99%. Financiamento facilitado, garantia estendida e a primeira parcela só para julho de 2026. Não dá para perder. Venha para Riviera Seminovos, porque aqui dá negócio. Consulte condições. Riviera Seminovos. Desacelere, seu bem maior é a vida. Comerciante, quer levar o estilo brasileiro para a sua prateleira? Com Havaianas e Carina Distribuidora, você pode. Com 252 milhões de pares vendidos por ano desde 1962, as Havaianas trazem conforto e cores que seus clientes amam. Abasteça agora e veja suas vendas decolarem. Ligue ou mande um WhatsApp para 68-3212-5002. Havaianas, todo mundo usa, todo mundo ama. Havaianas e Carina Distribuidora, o ícone que vende. Rádio Cidade. O Café Zaire é do Acre, como você. É memória, é tradição, é carinho no coador. A primeira indústria do segmento no Acre. Desde 1966, a gente começa o dia junto com você, com aquele café quentinho. Cada grão é selecionado como quem escolhe os melhores momentos para compartilhar com quem se ama. Aqui você não é cliente, você é da família. Vem viver essa experiência gostosa com a gente. Venha nos fazer uma visita na Rua 6 de Agosto, número 983, bairro 6 de Agosto. Café Zaire. Desperte suas raízes. Transforme suas vendas com a Carina Distribuidora. Abasteça seu comércio com as marcas que o cliente reconhece. Rayovac, Havaianas, Unilever, Vó Vitória, Bic e muito mais. Aqui a palavra-chave é abastecer. Nada de produto parado, nada de estocar. O giro é rápido e o lucro certo. Além do varejo, também atendemos vendas institucionais. Tem outro tipo de empresa? Adquira também produtos para consumo no seu negócio. Sua empresa precisa de produtos para o dia a dia? Temos as soluções ideais para o seu negócio. Atendemos todo o Acre e o sul do Amazonas com entrega prática, sem que você precise sair do seu ponto de venda. Comércio local? A gente fortalece. Ligue ou mande um WhatsApp para 68-3212-5002. Ou entre em contato pelo nosso site www.carinanet.com.br. Carina Distribuidora. Abastecimento inteligente, venda garantida. Cidade! Com emenda parlamentar de R$1 milhão do deputado federal, doutor Eduardo Veloso, o programa Mentes Azuis está levando acolhimento e informação para famílias de todo Acre. A iniciativa capacita profissionais, amplia acesso a especialistas e apoia mães e crianças com autismo através de uma bolsa de pesquisa. Doutor Eduardo Veloso, o deputado federal da saúde e da inclusão no Acre. Na Gira. Gerais. Sua moto nova está mais perto do que você imagina. Aqui tem entrada a partir de apenas R$1 e a primeira parcela só para 30 dias. E atenção, você encontra motos a partir de R$9.990. A moto mais barata do Brasil, com economia, qualidade e confiança. A Generai também oferece assistência técnica especializada, com profissionais qualificados que entendem a sua necessidade e cuidam da sua moto do jeito certo. E ainda contamos com peças à pronta entrega, para você não ficar parado. Estamos localizados na Via Chico Mendes, no bairro Areal, ao lado da Fit Comauto, próximo à rotatória da Corrente, número 3974. Generai, facilidade, economia e compromisso com você. Vem pra Generai e saia rodando hoje mesmo. A rádio que pensa em você. Foi aprovado e convocado no concurso da Secretaria de Educação. Então, atenção, na Policlínica Mais Saúde, o raio-x de tórax e o raio-x de coluna total para concurso tem laudo liberado em até 2 horas, emitido por subespecialista. Não precisa de agendamento. Atendimento a partir das 7 da manhã. Quer ganhar tempo e sair na frente? Aqui seu laudo é prioridade. Dúvidas 689-9986-3090. Policlínica Mais Saúde. Serviço de qualidade com preço justo. Quer ganhar tempo e sair na frente? Aqui seu laudo é prioridade. Dúvidas 689-9986-3090. Policlínica Mais Saúde. Serviço de qualidade com preço justo. Rádio Cidade. Momento SUV Nissan. Um bloco de ofertas da Nissan Bento para você pular de alegria. Novo Nissan Kite, Sense Plus, motor 1.6 Flex, câmbio automático CVT, alerta de colisão frontal com frenagem autônoma, multimídia 8 polegadas, Android AutoCar e Apple CarPlay, câmera de ré, sensor de estacionamento, roda liga leve de 17 polegadas e muito mais, com taxa zero e primeira parcela somente para junho. Nissan Bento, Via Chico Mendes, 1437, segundo distrito. Desacelere seu bem maior é a vida. Que pensa em você. Amores, desamores, encontros, desencontros, do beijo à briga, o primeiro olhar ao fim, o abraço apertado à distância, aquela distância que só o pensamento alcança. O que mais lamento pelo meu chorar é que o motivo do meu choro não vai mais voltar. Tem gente que vem e até faz bem, mas o coração não fica pra morar. E quando vai embora a gente cai na real, porque tem amor que não é pra ficar. Tem gente que é começo, meio, mas não é final. Todo mundo tem uma saudade atemporal. Henrique Juliano. Amores e desamores, encontros, desencontros, do beijo à briga, o primeiro olhar ao fim, o abraço apertado à distância, aquela distância que só o pensamento alcança. O que mais lamento pelo meu chorar é que o motivo do meu choro não vai mais voltar. Tem gente que vem e até faz bem, mas no coração não fica pra morar. E quando vai embora a gente cai na real, porque tem amor que não é pra ficar. Tem gente que é começo mesmo, mas não é final. Todo mundo tem uma saudade atemporal. Tem gente que vem e até faz bem, mas no coração não fica pra morar. E quando vai embora, a gente cai na real, porque tem amor que não é pra ficar. Tem gente que é começo, meio, mas não é final. Todo mundo tem uma saudade. temporada. Todo mundo tem uma saudade a temporada. Todo mundo tem uma saudade a temporada. Meninos de Deus! Meninos! Todo mundo tá feliz! A rádio que pensa em você! Um galo cantando no terreiro, anunciando que o dia raiou. No rádio sai a voz de um violeiro, cantando seus casos de amor. Meu coração te deu passagem só de ir. essa noite durar. Você não vai ter nada melhor pra fazer a não ser me amar, me amar. Para de me comparar com seus relacionamentos antigos. Avisa pro seu coração que ele não corre perigo comigo. Eu só quero cuidar que alguém escuta. Só quero acertar onde ninguém acertou. Não me faz sofrer pelo que eu não fiz. Eu só quero te fazer feliz. Não deixa a escova no meu banheiro. Deixa seu cheiro no meu. Deixa esse medo de amor pra mais tarde. Não, só não deixa saudar. Só não deixa saudar. Deixa a escova no meu banheiro. Deixa seu cheiro no meu travesseiro. Deixa esse medo de amor pra mais tarde. Não, só não. Eu só quero cuidar de alguém escuro. Só quero acertar onde ninguém acertou. Não me faz sofrer pelo que eu não fiz. Eu só quero te fazer feliz. Não deixa a escova no meu banheiro. Deixa seu cheiro no meu travesseiro. Deixa esse medo de amor pra mais tarde. Deixa eu salvar. A rádio que pensa em você, Rádio Cidade. Beijo chamado. Segura chamado. Que o sol da manhã te dissolva. Seu vampiro de filmes pastelão. Mas que você me entende bem. Você pode quando namora. Se você não ama ninguém, por que tá me escutando agora? Sua linda, tão louca, minha Mona Lisa. Tira minha roupa, me fascina, me assassina, me beija na boca, minha mulher menina. Me ensina a ser vida louca. Teu olho me ensina, me afoga e faz boca a boca. Renova minha rima, vem de garro que eu já sou pra menina. Mas que você tá fazendo agora? Tão lindo, tão você, os outros são outro ser. Tá fudido, vamos fazer amor, cantar um sertanejo antigo e beijar na boca, amor. Pode ser até que você não me dê moral, até me ver espaço pela banca de jornal. Motivo pra desconfiar. Passava segurança, me dava até senha do seu celular. Tava bom demais pra ser verdade. Mas doeu, doeu, eu descobri que o meu amor também era o amor dos outros. E tinha um selo dos outros. Reconheço ser uma pessoa em cada aparelho. No celular um eu era o amor da sua vida. No celular dois nem meu contato cê tinha. Tô chorando aqui, molhando a tela inteira. 64 gigas de safadeza. No celular um eu era o amor da sua vida. No celular tinha. Tô chorando aqui, molhando a tela inteira. 64 gigas de safadeza. Agora é beber pra tirar o que você pôs na minha cabeça. Cabeça. Agora é beber pra tirar o que você pôs na minha cabeça. Emissora brasileira em frequência modulada se identificando. Atenção aeronaves que sobrevoam o céu do Brasil. ZYS-208, Progresso do Acre, Comunicações Limitada. Rádio Cidade FM 107,1 MHz. Transmitindo de seus estúdios, Rua Samaúma 186, Rio Branco, Acre, Brasil. Rádio Cidade. Sua marca precisa aparecer, mas com muita inteligência. Com o plano bronze da Rádio Cidade, você fala com quem realmente escuta a rádio todos os dias. São spots diários de segunda a sexta e testemunhais que reforçam a sua credibilidade. É presença contínua, custo controlado e resultado real. Telefone 68 97400 7356. Rádio Cidade, a rádio que pensa em você. Referência em autopeças, serviços de oficina e troca de óleo. A Germana Autopeças Lojas está ainda mais ampla, moderna e tecnológica, totalmente repaginada. Com sua oficina certificada Castrol, oferece aos seus clientes atendimento e serviços de alto nível. Além disso, é distribuidor das marcas Nakata, Monroe e Axios. Realize sua troca de óleo a partir de R$ 59,90 e disponibilizamos no serviço Leva e Traz. Pensou em manutenção do seu carro? O lugar certo é na Germana Autopeças. 107,1. Ah, que bom que você chegou! Nesse carnaval, curta de BYD na BYD Rabieira. BYD Dolphin Mini 25-26, com parcelas a partir de R$ 999. BYD Song Plus Premium 25-26, super híbrido, com entrada reduzida, mais super valorização de até 40 mil no seu seminovo. BYD Song Pro GS 25-26, super taxas a partir de 0%, ou super bônus de até R$ 10 mil. Na BYD Rabieira Acre, desacelere, seu bem maior é a vida. Comerciante, quer variedade e qualidade nas prateleiras? Santa Amália e Carina Distribuidora são a solução. Com mais de 260 produtos, as massas Santa Amália encantam seus clientes com sabor e excelência. This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com. 5002 www.compra-agora.com.br. Santa Amália e Carina Distribuidora. Paixão que vende. Rádio Cidade. A Prefeitura de Rio Branco confirmou. De 13 a 17 de fevereiro, a Praça da Revolução vira o palco da alegria. No Carnaval da Família, tem Escolha da Realeza, Desfile de Blocos, Baile das Crianças, Baile dos Idosos e muita música com DJs e bandas ao vivo. É festa pra todo mundo, com segurança, organização e diversão garantida. É o Carnaval da Família. Prefeitura de Rio Branco, fazendo história e trabalhando pra gente. Graças a Deus que dias melhores já começam a surgir. E eu tenho fé que o nosso Acre vai seguir e evoluir. Eu tenho um deputado que conhece cada canto, que chega junto, queira Deus onde eu for. Lá em Brasília, Eduardo é a voz do nosso povo. Eduardo Veloso, esse é de valor. Seu trabalho já mostrou que é competente e todo mundo viu o Acre melhorar. Ele é mestre da saúde, ele entende, e ainda tem muito mais pro nosso estado avançar. O futuro que eu quero é o Acre pra frente, doutor. Branco avança na educação infantil. São mais de 2.000 vagas abertas nas creches municipais para 2026. Investir nas nossas crianças é construir o futuro. É cuidar das famílias. É garantir oportunidades desde cedo. Aqui, educação é prioridade. É compromisso. É trabalho que gera resultado. Mais vagas, mais cuidado, mais futuro. Uma conquista para as famílias de Rio Branco. Rio Branco fazendo história e trabalhando pra gente. Prefeitura de Rio Branco. Foi aprovado e convocado no concurso da Secretaria de Educação. Então, atenção! Na Policlínica Mais Saúde, o raio-x de tórax e o raio-x de coluna total para concurso tem laudo liberado em até 2 horas, emitido por subespecialista. Não precisa de agendamento. Atendimento a partir das 7 da manhã. Quer ganhar tempo e sair na frente? Aqui seu laudo é prioridade. Dúvidas 689-9986-3090. Policlínica Mais Saúde. Serviço de qualidade com preço justo. Quer ganhar tempo e sair na frente? Aqui seu laudo é prioridade. Dúvidas 689-9986-3090. Policlínica Mais Saúde. Serviço de qualidade com preço justo. Rádio Cidade. Hoje eu levantei da cama, tomei um café, fui na madeireira, avenida daquele rolé. Só quem produz vende mais barato, irmão, e a entrega é bem rapidão. Preciso só de um descontinho pra comprar o mé, os patinetes das crianças e as panelas da mulher. O resto é madeira e dá pé. Na madeireira avenida eu boto fé. Bote fé, porque aqui na madeireira avenida você ganha descontos. Liga madeireira avenida 3223-1769. Na Getúlio Vargas 2760 no Bosque. Bote fé em quem produz. Madeireira avenida, sua obra, nosso compromisso. Na madeireira avenida.